um dia. Um dia é uma canção comprida, tem umas coisas bonitas. Você sabe que nessa parte, no rastro do meu caminho, no brilho longo dos trilhos, na correnteza do rio, vou voltando para você. Quando eu fiz, para mim tinha um eco da letra lusitana que foi escrita para a mãe preta, que é o Barco Negro, né? E fala no vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito dos barcos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Esse negócio no rastro do meu caminho, no brilho longo dos trilhos, na correnteza do rio, voltando para você. Eu achava que ecoava isso, mas só na minha cabeça. E era sobre querer voltar para Salvador, né? Eu tinha loucura de voltar para Bahia.